Bravíssimo, Cedezão Melody. Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar carinho. Tô me amando, mas dei a volta por cima. Diga aí, Vinho Almeida, tô tocando as melhores pra você. E se prepara pra subir, se prepara pra ligar, se prepara pra ruir, se prepara pra chorar. Quando vê essa boquinha, outra boquinha queira. Se prepara pra ligar, se prepara pra ruir, se prepara pra chorar. Quando vê essa boquinha, outra boquinha beija. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruir. Quando vê essa boquinha, outra boquinha beija. Se prepara pra ruir, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra chorar. Quando vê essa boquinha, outra boquinha beija. Chegando do estúdio super eletrizante do Acará. Esse